é o negócio é assim. Já está em Cajazeiras e está retornando ao Inimar por conta de falta de visibilidade. É o negócio com telefone. Vai transferir torre hotel no negócio. Hotel no negócio, você me pergunta quando está no negócio do final 5. Transfere hotel no negócio. Manoco depois do. Não, na 556, você me tenta repetir, você conhece a 95, do final 1, na perna 133, do final 95. Meu gol. Gente, vento 200 graus, 149, altímetro no 021, na reparte controlada em Rimar. Reportará controlada em Rimar, o hotel no gol. Sete nove zero, tráfego superado, ele vai ser encontrado no 370. Subindo para 09, frequência livre. Três vezes na lei, informo o Romeu 44, sabendo que sobrevoou as 5 milhas. Na posição de 12 horas, não vai interferir na suspensão. É 3216. É 3216, CMT, na sequência 198, decimal 95. 295, obrigado, bom trabalho. Obrigado. 3216. 3216, boa tarde, a parte externa. Também. Canal 6356, desce para 2 no pé, estabilizado sinal ILS, pistão na 0, repete estabilizado, ajuste na 020. 2000, 020, obrigado ILS, de tarde, está de altitude, 6326, 6356. Canal 6356, cancelado, ajuste o fonte. Aqui para 2000, 1790, chama o centro Recife, na frequência 1-2-1-8-5, alterna 1-2-5-1-4-5. Centro Recife, 1-2-1-8-5, 2-5-5-5-7-0. 4463, pronto, cópia. Azul 4463, autorizado Ilhéus, via Golf 677, nível 200. Pista de saída da EL, transição coral, pista no zero, primeira curva direita. Transponder 5520, frequência do controle Salvador em 120, decimal 8. É de Duna, vai ficar fora da roça, vai dar uma caixinha mais, já não é. Faz o 4463, cotejamento correto, reporte pronto para o pushback e acionamento. No 864, pronto, cópia? Copia, 864. Autorizado Maceió, via Pesolu no 7 até Orágua, após direto. Nível 350, perfil de saída Puca, transição Aracaju, visto no zero, primeira curva esquerda. Transponder 5526, frequência do controle de Salvador em 120, decimal 8. Autorizado Maceió, 350, perfil de saída Puca, transição Aracaju, escola da 10 curva esquerda, Puca Aracaju, transponder 208, controle. 1864, cotejamento correto, reporte pronto para o pushback e acionamento. De reporte, o voo Será firme, inicialmente para 4 meu país. 3216, só luz no 4, livre à direita, chame só luz 21, décima 1. Ao livrão 21, 1. Chama ataque, chama 2. Para prosseguir no ataque. Alfa até antes da Juliette. Alfa até antes da Juliette. Lambda, eu indo com Glock, confirme a prioridade da tela de cima e linha de distância. Romeu Índia Tango Eco, serviço de informação de voo e alerta, não atraso de conhecimento do controle, chame para a descida. Piso ILS, XLM 356. Piso ILM 356, chame para a sequência, 1-1-8-5-9-5. Índia Tango Eco, controle. E alerta, na troca de conhecimento do controle, reporte para as descidas e continue chamado para pouso. seca, né? Pista seca aqui, foi bom tempo a manhã toda. Ok. O finalzinho aqui tá com chuva, pode mostrar. Pouso não no zero, vento 220 graus com 1 no 0 nós, altímetro no 020. Vindo pouso não no zero, chené 6356. Yes, Tango Zulu, controle Salvador. Yes, Tango Zulu, em condições individuais, não atrasa o próximo do controle, vou esperar 3.500 para o registro na 020. O vento no momento 200 graus com 10 nós, ok? Mudança de pista para 28. Lancha 62 no trem de decolagem, parte da cabeceira 28 com curva à esquerda. Mantenha 2.500 pés, mantenha reta até 2.500 pés no perfil de saída da El Leda Irume. Então, decolando da 28, mantenha a proa até 2.500 pés, a porta da El Leda. Correto, prossiga via Juliette. Corrija, via pátio 3 e reporta antes daquilo. Via pátio 3, reportar. Falou, boa noite, 64, pushback, acionamento. Aguarda. Gente, passou o meu Fox em novembro e agora autorização. Azul 4463, autorizado a iniciar a porta 1. Solicito que informe ao pessoal de solo que a operação agora é com a pista 28. Após a decolagem, você vai manter reta até 2.500 pés, curva à esquerda, no perfil de saída da El Coral. Chané 6356, táxi autorizado via Alfa, reportante da Juliette. Alfa, da Juliette, 6356. Fala bem intimado com 864, por favor. Estado inicial, 864. Livre, 864. Zero graus com 10 nós. Está confirmado para 864, a subida permanece Cuca, Aracaju, decolando a 28. Já informo, 864. Autorizado final ILS Zulu, pista 28, Romeu Golf Vitor. Gente, na frente de pista para chegar de pista, após de pista para 2.000 pés. Autorizado ILS 28, Romeu Golf Vitor. Muito 62, no 3 via Kilo e Alfa, até ponto de espera da cabeceira 28. Quando lá 1 no 8 decimal 95, ajuste no 020. O Alfa até o ponto de espera, 356 tentando o tráfego da Gol em pushback, assim que tiver condições de ingressar com segurança, via Juliette, remoto no 4. Ok, gente do Gol, pode ser via Juliette para 1 no 4, 6-6-6-6. Bom, 864, me escutam. Me escutam, 864. Decolagem cabeceira 28, após a decolagem mantenha a reta até 2500 pés, curva à direita, perfil de saída Aron, DTT, Aru, para interceptar a via. Aron, DCT Aru, mantendo a proa até 2500 pés, 864. Vou na direita. Direita. Autorizado táxi via pátio, Juliette Alfa, ponto de espera cabeceira 28, destino à torre, no norte de cima 95, ajuste na 020. No 20, decimal 3. Boa. 18,95, torre, 1020 no ajuste. Bom, no 864. Após o tráfego da Azul, prossiga via Juliette, Alfa até o ponto de espera da pista 28, quando lá chama a torre, no 9 decimal 95, ajuste no 020. 320, Juliette, Alfa, ponto de espera 28, 29, 864. Papão, meu Fox Sierra November, sou. Qual o local de estacionamento e a pista de decolagem? Salvador, passagem, voo 2067, autorização, Guarulhos, Lima. Informação em curso é a Mike, operação agora com a 28, mantém escuta, aguarda a cópia. Agora a cópia para 28, o 2067. Papel meu, Fox Terra November, copo. Autorizado Terra November, Delta Romeo, nível 430. Decolagem pista no 7, curva esquerda, perfil de saída Momo, transição Nenim. Peso 20 aerovia, após, conforme a rota do plano. Aciona 5532, controle 120, decimal 80. Serra November, qual foi a B? Ok, treinamento, táxi, decolagem com a torre, 1 no 8, decimal 95, ajuste no 020, Fox Serra November. Fala Salvador, Chané 356. Chané 356, prossiga. Seria para instalar o Coa 1, Paris 04. Afirmativo. Aproximando o posto 023, está pronto. GM213, a linha decola da 28, vento 200 graus, cono 09. A linha decola 28, o GM213. Sou, até você, cara. Conseguido, GM2, Salvador, 118, decimal 95. 1895, ou até você, cara. 2067, copo. 2067, copia. ILS, pista 28. Ah, tá no meu golfe, tá continuando a aproximação, agora de pista livre. Travando, até você. Peso 10, primeira aerovia, após de rota do plano de voo. Acionado 5542, controle 120, decimal 80. Autorizado Guarulhos, nível 360, decolando da 28, mantém a proa até 25, esquerda, Nadael, Lida Motiva, Lopes Lua no zero inicial, 542, quando ele controle 1208-0067. Correto, quando 067, vamos pronto para o pushback, acionamento portão 0. Chamará para o pushback, 067. Acione a identificação. Autorizado o vapor de pit, general no 020, reporte no ponto da EDC. Direto em pit, reportar no ideal, 2230. 213, decolada aos 2 norte, controle 120, decimal 8, bom voo. 208, voo a 623. Activate o meu, apenas para informação, agora a pista em uso em Salvador, pista 28, seja atento, aeronaves decolando, as aeronaves irão manter este decolagem até 2.500 metros. Estou pedindo informação, controle muito bom, Oceaner 6213, saída da El cruza 2000, mantendo até 2530. Caminha 213, contato radar, suba na saída da El para o nível 360, liberado das restrições da carta. El cruza no estacionamento chamado Tiago, cruzamento autorizado por correr à esquerda, Xanema 213. Confirme a cruzar quanto autorizado de tempo? Vai que eu estou na reporte, vai. Autorizado, chama na reporte, vai, chama na reporte. Dentro curva da esquerda, é possível voar Irumi ou Leda? Leda, Xanema 2, 1 a 3. Direto Leda, Leda 2, 3. Autorizado, alinhar e manter, Capiteira 2, 8. Alinhar, 2, 8, vai, Leda. Papa Tango Romeu, Golf Vitor, no solo aos 3, 1, lidere à esquerda. Mantenha a posição antes da alfa e chame solo. 1, 2, 1, decimal 1. Negativo, Xenema 213, foi pro de Irume. Direto Irume, 6213. Tango Romeu Golf Vitor, táxi autorizado via Alfa Kilo, táxi 3. Alfa Kilo, táxi 3, não tem dúvida. Só mais 30 segundos para decolagem. Tá, 7 Sula, para Nível 05, Índia, Tango Eco. 203, agora sim, estão recebendo o modo Charlie, cruza nível 061, China 6203. 061, 6203. Bono 864, boa tarde, está pronto. Bono 864, boa tarde, após a rolagem do azul, autorizado a alinhar e manter a cabeceira 28. Ali, mantendo 28, gol 1864. 2020, o passageiro 2830. Decola aos 33, mantém a proa até 2500 pés, controle 1208, tem um bom voo. 208, obrigado, mantém a proa até o 2500, 4363. Controle Salvador Azul, 4463, mantendo a proa. 463, contato radar, suba para o nível 200, na saída da EL. Ao cruzar 2002, autorizar voar direto coral. 2000, voar direto coral, passa a frente. Galeão. Aguarda para o táxi, por gentileza, manter a posição. Bom, 864, o vento 200 graus, 10 nós, autorizado a decolagem pista 28. Livre decolagem 28, gol 1864. Da pista 10, prosseguimento em 11 LS X-Ray. Confirmo, deseja manter o prio de Bonfi para descida e após interceptar a chegada a Bonfi ou prio de pelo, passaria do 2230. Considera a instrução de manter prio até 2500 pés, cumpre o perfil de saída da Aula da Morte com curva à direita. Está livre o táxi até ponto de espera, cabeceira 1-0, via pátio e Índia. Ponto de espera 1-8-95, ajuste 1-0-2-0. 1-0-2-0, então decola da 1-0, da Eulida Motiva, e a Pátio, que é o gol, na 2-8-5-2-0-2-0. Pela. Dá pra voar pelo já da presente. Gente, vou ir pro de pelo, confirmando o procedimento e alerta que sou aí pistão no 0, passarei 2-2-3-0. 2230, mudança de pista agora, voando direto para o São Pedro, pistão 190, ILS. Pilote Tango Zulu, informa o tráfego, 1 hora, 3 milhas, efetuando sobre o vão local, mantendo 700 pés, um Robson 44. Pilote Tango Zulu, visual com campo. Gente, aguarde para chamar a torre, o Juliette Tango Zulu. Aguardo, Zulu. Processador de gol 1864, passando 1650. 1864, contato radar, suba para o nível 350, mantendo este decolagem até 2510. Após, continue na saída Arão, gol 1864. Ok, após 2,5, Arão. Pode voar direto Arão, após 2,5, gol 1864. Após 2500, afirmativo, gol 1864. Apenas para informação, tráfego 2 horas, 5 milhas, rumo oeste, cruza 1600 pés em descida para 1,9500 pés, o tipo um Charlie 4010. Márcio, a passando 2700, cruzando direito para Arão, centro do tráfego, voo 1864, obrigado. Panema 213, chama centro, Recife, tem 125, decimal 1, na alterna, 133, decimal 900. Continua 251 no ponto de Recife, continua alternativa para o 6213. Afirmo, alternado 133, decimal 95. 3395, 6213. Noite, Tango Zulu, chama a torre Salvador 118, decimal 95. Boa tarde. Boa tarde. E já estamos no Lua, está quadrando a final da 17 longa aqui. Gente, Juliette Tango Zulu, ajuste 1020, autorizado da presente final da 17, reporte curta final. Reporte da curta final, Tango Zulu. É 3804, acione identificação. Precisa ver a chegada Mari para o nível 050, NH1020, procedimento em uso LS X-Ray, pista 10. Vector 050, LS X-Ray, pista 10, Mari. Vector 230 do separador 2000 pés, autorizado final e LS X-Ray, pista 10, reporte estabilizado no localizador. Estará estabilizado, descendo para 2000, passaria 2230. Gente, gol 2067, mantém o ponto de espera. Vai, mantém o ponto de espera, 2067. Tá passando Juliette, Tango Zulu, visual com 17? Completamente. Autorizado pouso, pistão 17, vento 190 graus, 129. Autorizado pouso, 17, Tango Zulu. Gol 2067, autorizado a alinhar e decolar. Pistão no zero, vento 190 graus, 12 nós. Alinha e decola, dá 10, gol 2067. Passaria 2230, pequeno desvio à direita para desviar a informação. Primeira nave? Passaria 2230, 7 graus à direita. Júlio de Juiz, passaria 2230. 2230. Quatro, chama centro, Recife, 125, decimal 1, alterna, 133, decimal 95. Agora, confirmando a terminária? 133, decimal 95, azul, 4463. Chama o centro, Recife, 126, decimal 85, alterne 125, decimal 45. 265, 2546. Obrigado, uma boa tarde, gol 1864. Boa tarde. Gol 2067, decolado aos 40, controle agora 120, decimal 8, tem um bom voo. 1208, volta mais, 2067. Controle Salvador, boa tarde, gol 2067, Itael, Lima. 02067, contato Renan, suba via, saída delta nível 360. 360 via da L, 2067. Tráfego Salvador, por gentileza, confirmando a pista em uso para decolagem a 10. Ok, que no Atis ainda está contando aí também uma informação da pista 28, tá? Só para informação. Ah, obrigada. Passaria 232230, interceptando localizador. Os 230, chama a torre, Salvador 18, decimal 95. 1895, 2230. É o 3804, deixa eu ver para 210, Kennedy no 020, autorizado final e aliás X-Ray. E estão no 0, reporte estabilizado no localizador. Quando eu sobrevoo o BR-324, já visual com ele aqui, o Mike, ele é o meu. Seu último meu autorizador, frequência livre. Esperança vai ser grato, Romeu. Boa tarde, passarei 2230, passando Fui LS, tem mais travado. Gente, passarei do 2230, tráfego já avistado, autorizado pouso pistão no zero. O vento 190 graus, 12 nós. Pouso autorizado, passarei 2230. Autorizado, TAM 3804. Boa noite, 04. Tá batendo o meu serviço, preciso. Quente número 2. No 867, cópia. Prossigam, no 867. Vamos no 867, autorizado Brasília, nível 360, via Pedro 17, decola pistão na zero, curva à direita, preciso sair da arbora após elétrica, adiciona 5555, controle 120, decimal 80. Para Brasília no 360, decolada pista no zero e rota via Amplitude 197. Decolada no zero, curva direita, arbor, eleva 5555 no transponder 1208, pontão número 7, voo 1867. Correto, voo 1867, informa pronto que estiver em cima. Chama a Neto para puxa, você não leva, confirma? Afirmo, Neto. Pronto. Mal 1. 211-2260. 167 no centro, Recife. Em 125 decimal 1, alterne 133 decimal 95. Recife 251, alterna 3395, 2067. E Alfa Juliette, remota 2. Alfa Juliette, remota 12, passaria 2260. Alfa Tango Romeu, eu segui, por favor. Meu Golf Victor autorizado Aracaju, nível 090, via Golf 677, decolagem pistão a zero. Perfil de saída Conde, curva esquerda, acionado 0271, controle 120, decimal 8. Agora meu conflito eu não consegui copiar, foi recortado. Correto, eu volto pro táxi. Tchau, Juliette Serra, prossiga. Papai Romeu, até o Juliette Serra, autorizado Manati, 1.000 pés, da coluna 7, curva direita, corredor Axé, acionado 0167, controle 120, decimal 80. Correto, até o Juliette Serra, da presente chama a torre, 1.8, decimal 95, acionamento táxi decolagem, bom voo. Chama 2304, muito boa tarde, 5 milhas, final da 10. Chama 3204, autorizado, posto, pistão 0, vento 170 graus, 1 no norte. E depois 1-0, 3804. Até o José Serra, liberacional, bom táxi. O XPM está terminado para serviço de informação de voo alerta, chama o centro Recife em 126.0, ao TERN 128.8. 3-2 no meio, mantém escuta agora, copo. Na sua escuta pré-copia, seria 3-2 no meio? É Momo Frotti. Momo Frotti, é. Solo 2-1-1, boa noite, boa tarde. Solo Salvador, boa tarde, Altan 3804. 3804, táxi autorizado via Alfa, Juliette, portão 03, 0628. Alfa Juliette para o 62, Altan 3804. Boa tarde, o Xené 6254, autorização Rio de Janeiro, informação Mike. Xené 6254, é o número 2 da guarda-copa, prepara a saída da Elfa. Salvador Azul 2788. Mando 2788, número 3, Matheus, me escuta e aguarda a copa. Aguarda. Alô, chamou 32 também? Afirma, então 32 no meio, autorizado Fortaleza, nível 370, apenas 119, decola da 10, curva esquerda, Momo, transição Frotti, acionado 5557, controle no 20-280. 20 Fortaleza, nível 370, diante do 19, decolada 1-0, com curva esquerda forte, como um frutamento. 5557, o controle 120, na 3290. Já pronto, com 32 no meio. Papatango, Romeu Golfo Vitor, fax autorizado até o ponto de espera, ficção 1-0, via Pátio e Índia, ponto de espera 1-8, decimal 95, ajuste no 0, 2-0. Autorizado até o ponto de espera, 1-8, portão 7 autorizado, reposto táxi. O 7 está autorizado, chama táxi, 1-8-6-7. Tango Romeo Golf Vitor, autorizado a alinhar e decolar, pista 1-0, vento 1-7-0 graus, 1-2-2. Papa Romeo Hotel Juliette Serra, autorizado a alinhar e decolar, pista 1-7, vento 1-7-0 graus, 1-2-9. 771, está em contato radar, 1 minuto para a posição coral, foi proeditado, a intercepta chegar a Mário, clima vai no 020, reporte no ponto da altecida. Confirmo, 1-0-2-0. Correto, a porta pronta, botão 4. Porta lá. Azul 2788, cópia. Cópia 2788. Cópia 2788. Autorizado Paulo Afonso, nível 170. Decolagem cabeceira no 0, curva esquerda. Possuído saída Momo após Froti. Via rota do plano 5567, controle 12080. Preparado, subavia saída Conde para o nível 090. Via Conde no 090, Romeu Confineto. 67 para Fonda, 1208 ao controle. Informa, senhorita, que vai necessitar o procedimento alternativo por não cumprir a restrição acima do nível 110 a 1520. Ok, cumpre a inferior, o uso 273. 7. Rodou com 1867 para o saque, com 164 a bordo, 3 horas, 17 minutos, alterna com 5. 7867, eu estou com a surespera via Platinho, com a surespera 1895, 1020, né? 1019 agora, no ajuste, bom ouro. Estou em Salvador, voo 1867, ponte espera pista no zero. Voo 1867, boa tarde, autorizado a alinhar e decolar, pista 1-0, o vento 1-7-0 graus, 1-4-9. Sente autorizado a alinhar e decolar da 1-0, voo 1867. depende do acionamento, chame pronto para o táxi, Fox Sierra November. Tarde, chame o meu dedo, esmia a sua identificação, desta vez chegada a Mário para o nível 050, Kenarão no 020. Voo 1867, decolado aos 02, controle 120, decimal 8, tem um bom voo. 08, obrigado. 1867. Passagem, passageiro 2230. Voo passageiro 2230, vitória da conquista autorizada, nível 180. Decolagem cabeceira no 0, curva direita, perfil de saída é bom. Após Elefa DCT o plano, via rota do plano, acionado 5566 no transponder no 20.80. Mike Lute Romeu, papapá Mike Lute Romeu, controle, confirma a região de sobrevoo. Cruzando Bahia de Todos Santos para sobrevoo na ilha de Taparica, o Mike Lute Romeu. Sentiu destino, Serra Índia com Índia, Mike Juliette Romero. Procedente destino, Serra Índia com Índia, está com 2 no QAB, 0115 alocado. Sente por 5,